jogo do Ituano. Ele sabe o que ele fez a mais do que vinha fazendo. Que o Galego é uma referência aqui em termos de pé quente. Então, eu não escondo de ninguém. Eu sou fã do Galego. É, eu sou fã do Galego aqui como treinador de futebol de salão e como dirigente do Itabaiana. Como pessoa também, né? Pessoa, eu até deixo a parte que ainda é meio parente um pouco. Senão o povo vai dizer que eu tô me gabando. Obrigado, Paulo. Até segunda-feira, Marcela. Até segunda-feira, demais integrantes aqui da equipe que faz a chapa esquentar. E como tá esquentando aqui dentro e fora. Prometendo voltar em mais um Princesa da Serra Notícias. Segunda-feira, se assim Deus nos permitir. Já fui. Dia começou com informação, opinião e credibilidade. Princesa da Serra Notícias. O resumo das primeiras horas. A força da notícia. O microfone da verdade. Com a apresentação de Júnior de Santinha. Voltamos amanhã às 6 da manhã com mais informação e bastidores do poder. Princesa da Serra Notícias. A notícia em primeiro lugar. ZYU 575, Rádio Princesa da Serra FM 97,5, 24 horas no ar. Itabaiana, Sergipe, a rádio que tem história. Tem novidade boa chegando com a sua internet. Agora, além de conexão de qualidade, você também tem atendimento médico 24 horas, todos os dias, direto do celular. É isso mesmo. Com o novo benefício, você fala com médicos e especialistas quando e onde quiser, por chat, chamada ou vídeo, com o valor que cabe no seu bolso. Internet mais saúde, tudo na palma da sua mão. É só chamar no 79-3045-4949. Seja ilognet e viva sem limites. Supermercado Irmãos Peixoto. Tem promoção todos os dias, em todas as sessões. A maior variedade de peixes e o melhor bacalhau da região. Tem lanchonete, a melhor panificadora da cidade. No Supermercado Irmãos Peixoto, você pode contar com grande variedade, os menores preços e o melhor atendimento. Aqui o crediário é facilitado e entrega em domicílio. Amplo e confortável estacionamento para clientes em compra. Na Avenida Otoniel Dória, em frente à Feira das Panelas. Natal chegou. E a Inovar e Joias deseja a todos os clientes e amigos um Natal cheio de amor, alegria e prosperidade ao lado de quem você ama. Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Votos de todos que fazem a Inovar e Joias com muito carinho. Rua Esperidião Noronha, 836. Princesa da Serra me informa a hora certa. 8:02. Ó sangue. Todos os sábados, das 13 às 16 horas, aqui pela Princesa da Serra FM. Programa Uma Nova Vida com o Gil da Cajaíba. Oferecimento: Supermercado Irmãos Peixoto. Na Avenida Otoniel Dória, 327. Que preço? Atacado e distribuidor. Organização de Josivaldo e Tapioca. Moto Ciclo Ideal. Revendedor autorizado a Veloz e conserto em geral. AM Contabilidade. No calçadão da Avenida Doutor Ayrton Teles, Organização Marcos Maciel. Supermercados Nunes Peixoto. Lojas em Itabaiana e Nossa Senhora da Glória, onde os amigos se encontram. Supermercados Messias Peixoto. Preço baixo de verdade com farmácia, padaria, lanchonete e restaurante. Rua José do Prado Franco, centro e no Shopping Peixoto. Jesus, eu confio em vós. Que o amor de Deus esteja em seu lar neste Natal e nos prósperos Ano Novo. Votos de acessórios Santa Terezinha. Tudo em pinturas e acessórios para caminhões. Avenida Pedro Teles Barbosa, 4725, Itabaiana, Sergipe. Princesa da Serra. Princesa da Serra. 97,5. Na manhã nordestina, o sol a brilhar. Histórias e canções vão nos conectar. gente do povo a nos emocionar, a música no ar, vamos celebrar. O ouvinte escolhe o que vai tocar, caminhão show chega para animar. Estúdio 97 tá no ar, show do Mário Filho é de encantar. Recordando sucessos das antigas, são momentos que a gente não liga. Sintonize nessa vibe alegre, Rádio Princesa da Serra sempre segue. Princesa da Serra apresenta programa O Ouvinte é Quem Manda. A emoção e alegria na sua manhã. Comunicando Messias Santos. Bom dia, são 8h05 em Itabaiana. Um abraço, meus amigos, minhas amigas, estão iniciando o programa. O Ouvinte é Quem Manda nesta manhã de sexta-feira, sextou, gente, né? Hoje dia 5 de dezembro, o ano é de 2025, dia de feira livre na cidade de Campo do Brito. Só todos vocês, meus amigos, que a partir de agora vão estar conosco, hein? Até as 10 horas, eu de cá, você de lá e o rádio. Meu amigo Délio Arnaldo, diga aí, Délio, já tá na linha, diga aí, Délio. Bom dia. Cadê? Pois, Messias, eu gostaria de ser. Era aí, um momentinho só, viu, Délio, agora. Messias, que é Délio Arnaldo, do povoado Lagoa da Cruz. Messias, eu gostaria de ser atendido com a música de Roberto Carlos, Rotina. Ofereço para a comadre Zefa no Cadeal, para Gil e Joelme Santos, São Paulo, para meus três filhos, e para Fabiane e Preta, no povoado Divisa. Muito obrigado, Messias. Valeu, Dé. Oi, Messias. Bom dia. Bom dia. Messias, se possível, eu gostaria de ouvir. Sim. Último Adeus, com Carlos Alexandre. Ah. Ofereço especialmente para os meus filhos, o Lucas e a Laura, para o meu pai João de Josias, para o meu querido compadre Dede Arnaldo, no povoado Lagoa da Cruz, para Irã, no povoado Santo Antônio, para Zé Alves Jabonfim, Eliezer do Fusquinha Verde, para o locutor Gilmar Santos e a esposa Marlene de Andrade, aqui no Descoberto, para todos os seus ouvintes, para você e toda a sua família. Abraço da sua ouvinte de todos os dias, Gilma Santos, do povoado Descoberto, na cidade de Carira. Bom dia, Messias Santa, aqui é Carmo, Messias. Passe hoje aí a música Quando é Magalhão ao pegar esse avião. Para oferecer para minha família aqui na Barra Verde, não faltando minha amiga Maria do Carmo em São Paulo, com seu esposo Gilson, suas filhas Renata e Fernanda, não faltando você e todos os ouvintes. Fique com Deus, Messias. Quando é Magalhão ao pegar esse avião. Isso aí, a música, o nome da música deve ser outro, né? Deixa eu ver aqui. Bom dia, Messias Santos. E aí, tudo bom, meu irmão? Passando aqui para pedir a música de Daniel, Reino Encantado, oferecendo a meu pai Josias, a minha mãe Josefa e todos que gostam da música. A emissora Princesa da Serra é a melhor do estado de Sergipe. Valeu, Messias! Messias, bom dia, Messias. Dona Neide, ouvindo o programa da cidade de Carira, Messias. Se for possível, passa a música de O Lua Cor de Prata para oferecer para mim, meus vizinhos, Dona Zefa e família, Devani e família, e para você, sua esposa e todo o locutor de rádio. Tchau, menino guerreiro, em nome de Jesus, fique com Deus. Lua de prata, né? Deve ser isso aí. Toca a primeira, essa aqui, ó. Asas Morenas. Sonho Lindo. Vivo só pensando

anos que me separam de tudo aquilo que mais quero. Meu rosto se ilumina num sorriso no momento de ir embora. Não posso controlar minha vontade de sair correndo agora. Perder a calma e o pensamento continua, pensando em minha volta. Muitas vezes ela vem olhar a rua. A porta se abre de repente, eu me envolvo inteiro nos seus braços e o nosso amor começa. Só termina quando nasce mais um dia. Um dia de rotina. Um dia de rotina. O sol ainda não chegou. Um dia de rotina. Agora já são 8h16, a minha amiga Ana de Avaci quer falar. Ana, diga aí, Ana, bom dia. Messias, bom dia. Não, aqui, Messias, essa aqui, essa aqui. Eu gostaria aqui, de... Aqui, ó. Bom dia, Messias Santos, Ana de Avaci. Hoje eu tô com saudade do meu pai, meu pai gostava muito de Vaz de Quixoriano. Se você puder botar aí Perfume de Gardenha, oferecido a você, a Sérgio do Barro Preto, a Paulo Mendonça, a Picoreta Reto Cavadeira, Maria de Gervás no Saquinho. Fica com Deus, abençoado Jesus. E até amanhã. Até amanhã. Bom dia, Messias. Aqui é Zé Branco Cajaíba. Passa aí uma música. De Amado Edilson. Certo. Amado Edilson. Deixa eu ver aqui, tem mais? Vamos aqui. Bom dia, Paulo Mendonça. Que Paulo Mendonça? Papai Mendonça já foi. Paulo Mendonça é 11 horas, meu amigo. 11 horas, viu? É, o que é que tem aqui? Tem aqui, rapaz. Zé Moreno tá participando do programa. Bom dia para você, Zé Moreno. Obrigado pela audiência aí, viu? É, deixa eu ver esse aqui. Parece que é Kekel, né? Kekel de Frei Paulo. Querendo participar do programa. Diga aí, Kekel. Bom dia. Bom dia, meu amigo Messias Santos. Aqui é Kekel, rapaz. Da cidade de Frei Paulo, filho de Paraíba. Messias, queria que você tocasse a música de Jair Rodrigues, A Majestade é Sabiá, oferecida a meu grande amigo Riva, a meu amigo João Paulo, da Fazenda Cometa, e a meu outro grande amigo Francisco de Juca, que não perde um só programa seu. Valeu, meu chefe, e a todos os moradores do povoado Alagadiço. Valeu, Raquel. Bom dia, Messias. Aqui é Isabel, Nossa Senhora Aparecida. Hoje gostaria de ouvir Eduardo Costa, Camisa Manchada. Olha que bom dia, meu amigo, tô ligado, na melhor, no melhor programa do Brasil, Edivaldo Cereais. Valeu, Edivaldo, abraço a você, meu amigão. Olha, bom dia, Messias Sanz, aqui é Almeida de Guarulhos, São Paulo. Quero ouvir Lindomar Castilho, Se Eu Pudesse. O que tem mais? Cadê Giselma Santiago, de Paripiranga. Ela botou aqui, bom dia, Messias Sanz, Giselma Santiago, hoje tô por cá. Minas Gerais, com destino a Santos. Gostaria de ouvir a música de Zezé de Camargo Luciano, Você Mudou Demais. Fez sua esposa Zé Hamilton, aos filhos Pedro, Júnior e Ângela, e para a amiga Alzira Ferreira e amiga Maria, com a esposa Leonildo, lá na colônia 13 Lagarto. Para todos que estão ouvindo a Princesa da Serra, tá aí, Gisela tá viajando, tá em Minas Gerais viajando e ouvindo a Princesa, né? É a prova da audiência da Princesa da Serra, né? Por isso que eu digo, o Brasil ouve a Princesa da Serra. Minha amiga Nana do Beiju, bom dia você, Nana do Beiju, ele pro Vale do Junco também ouvindo a gente. Bom dia, Messias Santos. Messias, hoje eu quero ouvir a música de Milionários é Rico, Duas Camisas, oferecida a Valda e seu esposo Miguel, que estão trabalhando no sítio de Davi no Marreta, do lado de Rio das Pedras. Ei, barulho, Nana. Bom dia, Messias, aqui é... Bota aqui, bom dia, amigo diferenciado. Tô tomando cafezinho sintonizado em você. Denise Moura, trabalha na casa paroquial. Valeu, Denise, um abraço. Olha a música que a mulher pediu, ó. Veja a diferença da música. Ela disse, vou pegar esse avião. Ela pediu, eu quero ouvir a música. Vou pegar esse avião com Léo Magalhães. O dono da música, olha a diferença do nome da música. Veja que quebra-cabeça. A música chama-se Eu Amo Você. Olha que diferença, ó. Essa aqui, ó. De Gardênia, saudoso Valdir Soriano, que foi nossa amiga Ana de Avastir. Perfume de Gardênia teu riso é uma rima de amor e poesia, macios teus cabelos, qual ondas sobre o mar. Teu corpo é uma cópia de Vênus e provocas inveja. Até mesmo entre as flores, tu és mais bela. Por isso, tua beleza não tem igual. Perfume de gardênia.

na rua Sebastião Oliveira, 154, no bairro Marianga. Átrio Urbanizadora, na Avenida Principal do Quiara. Aí ao lado do condomínio Zilda Arnes. Telefone 9900-5475. Átrio Urbanizadora. Itabaiana Cred, a sua loja de empréstimo, fundo da Caixa Econômica Federal. Preso o dinheiro, vai na Itacred, gente. Você que é aposentado, que não recebe 13º, você que tem fundo de garantia, trabalha carteira assinada, vai lá. Ele antecipa para você o fundo de garantia. Bolsa Família também. Vai lá que você pega o seu empréstimo. Supermercado Messias Peixoto, supermercado dona de casa em Itabaianense. Aqui no Shopping Peixoto e ali no centro da cidade. Aqui no shopping é aberto das 8 às 10 da noite. Supermercado Messias Peixoto. Meu amigo geral da Metalúrgica GKM, trabalhando com cobertura metálica. Travessa Rita Vieira, que é 55. Rita Vieira, né? Travessa Rita Vieira. 555 Itabaiana. Metalúrgica GKM trabalhando com cobertura metálica. Geraldo agradece a preferência de todos. Meu amigo Cláudio da Divisa, hein? Cláudio da Divisa, abração pra você, viu? Você vira o café da manhã, já se viu o café da manhã. E agora até almoço aí, de terça a domingo, lá em Carinho. Roxo do Super.